Paulo, em 1221 decimal na Foxtrot. 219 Foxtrot, obrigado, bom dia. Tá 3283, vento 1110 graus, 169, livre decolagem zona zero. Aí zona zero, tá 3283, até mais. Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, 4116. Rádio no 600, pode esperar, pode ficar muito no zero. No 600, mas pode esperar. Certo. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Boa tarde, Bono 333, autorização para São Paulo Companhia, 190, portão do ano. Certo, Bono 333, só um instante para cópia, a subida é a da El. Condo 20, qual que eu vê? Del. E na hotel, chame a torre em 1895, para o cruzamento da 1-0. Para o táxi, Bono 394, 183, 349, Campinas. Controle em 119, decimal 8. 098, 323, valeu. 1-0. 1895, é a torre, Bono 394. Autorizado, ponte perto, 1895, obrigado, boa tarde. Boa. 190, tá, 3283. Puta, mano, 9.7, bateu aí, obrigado. Tenente 30 a bordo, Condo 20. 215, limite ao localizador. Esquerdo 215, limitado pelo local, 35626. Deixa. Salve, Salvador, muito boa tarde. Passaria do 2262. Te dá onde, Fernando? Se tiver autorização de cara com o Tente, aguarde a cópia. O 2262 da passarela. O azul 4116, mantenha a posição antes da Juliette. Seu portão é o 09 previsto. Temos tráfego da Gol que vai iniciar o táxi em mais um instante. Tá ciente, vai reduzir a velocidade e aguardar para entrar via Juliette. 5626. Tá 3805, passou nível 150, chama o centro, 1251, na alterna 3325. 251, 3325, tá 3805. A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bride. Controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5441. 0, autorizado cruzamento da 1028, reporte na Delta. Decola da 1-0 com curva direita, da El, Leda, Brice. 198, controle, 5441 no transponder, o gol 1-0-3-3-3, pronto para posicionar no hotel, no portão 1. Gente, correto o cotejamento, aguarde só um instantinho para o push e acionamento, gol no 333. Aguarde. Gol 600, boa tarde. 600, boa tarde. Suba ao 370, sai da PUCA. 37, PUCA. Trip 5626, complete final ILS, torre 1895. 1895. 1-0 graus, 169, livre decolagem da 1-0. 5426, autorizado decolagem. Salvador, 35626. 35626, com essa aproximação, aguardando a pista livre, o ajuste no 09. Aguardando a pista livre, 5626. Boa tarde. Rio November Alfa, controle. 694. 500 pés em condições visuais de aponte na rotatória ou visual com a roda. Trip 5626, vem 1-0 graus, 1-7-9, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0-5626. Trip 5486, decolado ao 1-1, chame controle em 1-1-9-8. Controle 1-0-9-8, trip 5486, grato. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5486. 486, saída Momo, Pol 2, 0-0-5. 5486, no perfil da Momo, sobe 2-0-0, possibilidade de liberar da restrição? Está livre da restrição, porém inicia a curva ao cruzar 2.500. Ciente, está liberada da restrição, iniciaremos a curva a 2.500 pés. Arbor, após Arbor, Elefa, e após Elefa, conforme o plano, controle 1-9-8. Transponder 5413. Gente, passarelo 2262, autorizado Vitória da Conquista, pelo 180 de colão no zero direita, primeira curva, pega água, passou a elétrica. Controle 119.8, transponder 5413. Correto, chame para o puxo e acionamento no pátio 3. Chamar em 22. Vamos para o táxi do gol 1924, 92, 2 horas de Salvador. Cliente, gol 924, livre o táxi pelo pátio principal, táxi aí, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, 118.95, bom voo. Para o táxi a pátio, Índia, torre 295, gol 924, boa. O azul 416, assim que a aeronave da Gol liberar o eixo da Juliette, prossiga o táxi até o través do gate 612. O senhor será guiado por uma viatura da Infraero até o gate 09, devido às obras aqui no pátio. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, ingressa Juliette, aguarda Palomino através da 6. O Condor 20, siga a aeronave da Azul via Juliette, ingresse no pátio e após na Índia chame a torre novamente 1-8-95 para ingresso e decolagem 1-0. 3-3 após acionar 1-1. Aguarde, temos um Embraer da Azul que está prosseguindo o táxi para o gate 9, o 1-3-3-3. Trip 5626, livrou na escuta, solo. Trip 5626, táxi autorizado via Kilo, pátio 3, a posição é a terceira, a 03. Kilo, pátio 3, 03, 5626. Ocean é 6315, cópia. Nossa conta. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após BH DCT Trive e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto bridge. O controle 119.8 e o transponder é o 5450. Autorizado para Guarulhos 360, Cielo Brasil 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Cir e DCT Costa. Colando 110, curva direita da El Leda Bridge, 119.8 controle, 5450. Está no gate 3, na 63, 1. Gente, Oxiné 6315, correto, cotejamento, chame para o push e acionamento. Camará. Teu Bono 333, assim que o Embraer da Azul parquear no gate 9, o senhor está livre, o pushback, chame para o táxi no gate 11. Gente, aguardando e, para o nosso pushback. Chamar a torre em 11895. Controle, gol 394. 394, sobe ao 360, saída da El. 36. Gol no 600, vai passar um 70, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12545, gol. Reportará 3 milhas, ajuste 1011, milha da Federal. Gol 9924, livre decolagem 10, vento 090 graus, 029. Livre decolagem 10, gol 9924. 35, CBR. 3586, autorizado nível de voo. Trip 5486, voe direto, lençóis, presente. Trip 5486, da presente, autorizado, lençóis. Segundo para pouso na 1. Céu 9510, está reduzindo aqui para ser decolar com o número 2, Itamar, Quebec. 120, alinha e mantém cabeceiro na 0. O Romba 19, boa tarde, está pronto para a cópia? Ok, o Romba 19, autorizado Fortaleza, nível 1-0, via Whisky 1. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, subida lotar. O controle 119.8 e o transponder é o 5454. 3011, ajuste. Vai pra minha. Cruzeiro Liberato, livre pouso no 7, vento 100 graus, 129. Livre pouso no 7, Cruzeiro Liberato. Condor 20, livre decolar, 100 graus, 129. Condor. Mike Bravo Bianchi, vou então na proa 130 para final da 17. Uma escuta aqui para modificações das regras e pouso visual na 17. 8, 19, 8, obrigado. 3 Mike Quebec, a descente. Quebec, continua a aproximação, guarda atualização de pouso. Continua a aproximação, guarda atualização, Vitor Mike Quebec. 8 milhas, como o posto. Receberam para o 200, alta 172 da 3. Mantenha 360, saída boa, vigilante. Comandante 20. M3, 26, desse mantenha 2000, livre LS X-Ray, reporte localizador, 1011, ajuste. 2011, autorizado localizador, reportamento. 297, galera. Rumbo 9, Vicente, tá livre o táxi até o hotel e chame pra cruzar a 10. Rumbo no 9, já tem o POB? Vicente, no hotel chame pra o cruzamento da 10. Boa tarde, autorizado chegada a Mari. Desça e mantenha 050, vigilância radar. 050, vigilância. Vou no 394, faça nível 160, chame o centro 1251, antena 3325. 2153325, 394. Fingindo o Veberal, vou seguir o Vitor Maikrek na pista, reporte de dano. Autorizado, o rumbo é 19, cruze a 10, via Delta e Mike, e via Delta e Alfa, corrigindo, e chame antes da Juliette. Voo 924, passa nível 170, chama o centro, 1-2685, alterna 2545. 2-2-2-5-4-5, ok. Vai passar nível 60, chame Recife em 12685, alterno 2545. Estabilizou, 6326. 6326, complete final ILS, torre 118-95. 18-95, bora. Papa 19, em direção à Juliette, primeira à esquerda agora, pátio Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre, 118, decimal 95. Do pouso, Oxumé B326, trem pastrado. Say again for the ground. Ocean 6142 with information Oscar, request ATC clearance to Recife. Roger, Ocean 6142, stand by clearance to Recife. Stand by. Está livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 118, decimal 95. Salvador, Oxalá 6315, ET, temos um Boeing da Gol taxiando pelo pátio, assim que o mesmo ingressar na Índia, será autorizado. Aguarde um instante. Solo aos 28, direito, 219, solo. 219. Rumba 19, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 159. Via Alfa, táxi lento, mantenha a posição antes da Juliette. Táxi lento, via Alfa, mantém essa direita em 6315. Oxalá 6315, pushback, acionamento autorizado, chame táxi. Pushback, acionamento autorizado, 6315. Oxalá 6142, ready to copy. Clear to Recife, flight level 350, via Perusk 58, departure runway 10, left turn, Puka departure. And Alpha Romeo Uniform Transition. Departure frequency 119, decimal 8, and the squawk hold 5460. Here to flight level 250 by upper with 58. Departure from runway 10, left turn, Puka, Alpha Romeo Uniform Transition. ATC 119, decimal 8, squawk. For Cork 5460. Okay, ready back, correct. Push for push and start on gate number 6, Ocean X 6142. We'll call. Do 363, autorizado, né, Matheus? Sim, Matheus, 363. Papatango Vitor Kilo Delta, na escuta do controle. Rumba 19, Recolas 31, controle 119, decimal 8. Vai chamar, tá? Boa tarde. Suba ao nível 110, após 2000 autorizado, vá direto lotar. Certo, após 2000, direto lotar, descendo para 110, comprando a nave. November, Tango Bravo, prossiga. Então, o tráfego decolou à frente, iniciou com curva esquerda, 3 milhas, vai se afastar para o norte. Sua decolagem com curva à direita após livre decolar, 120 graus, 159. Livre decolagem, Roger, I have it to Santiago, on Chile, and maintain this frequency to copy Alpha Mike Charlie 997, Airbus on the Apron 3. And by to clearance. Está com 162 a bordo, 3 horas e 50 minutos, galhão, táxi. Gente, táxi à direita, 6135 da Oceané. Ponto de espera da 10-1895 e a torre, boa viagem. 10-1895, boa, né, 3. November Charlie Bravo, acione código 0122, posição normal, mantenha o 095, o ajuste no 090, quando possível está estimado de pouso em Feira de Santana. November Charlie Bravo, confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo e o código NAC do piloto. Chama o controle 377. Afirmativo, decola 34, controle 119.8, Golo 333. 98. Eco Lima, Santiago, flight level 360, runway 10. Your departure will be dial, after dial fly heading Lida, after Lida, Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco. We intercept upper view 16, confirm your route. Stock 5502 and frequency approach 119.8. Probably Alpha Mike Charlie 997. What I have copied was we are in flight level 260, squawking 5502 and departure frequency 119. Can you confirm please the SID we are to expect? Departure will be dial Delta Alpha Echo Lima. After dial, if I had in Lida Lima Echo Delta Alpha, and after Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. Today, left ID, then it's Lima, Echo, Delta, Alpha. After it's Bravo, Romeo, India, Delta, Echo, okay? Yeah, sir. The first will be dial Delta, Alpha, Echo, Lima. your seat is dial Delta Alpha Echo Lima, and after Lima Echo Delta Alpha, and then Bravo Romeo India Delta Echo. Bravo Yankee, no solo 3-6, confirme o passe de estacionamento. Lima Departure, that is Lima Echo Delta Alpha, thereafter Bravo Romeo India Delta Echo. It's right, sir. Your array will be upper 016, confirm your route, okay? Upper 016, standby. Tell me for pushback and stop. Aceno, baixar travado, 648. Gente, continua a aproximação, guarda na pista livre, gol no 648. Guardando. Rono 648, vento 100 graus, 139, livre pouso, piscina 0. A centena, 13 nós, livre pouso, obrigado. China 6315, decola 237, controle 119 decimal 8, bom voo. 98, boa, né? 315. Existe na frequência DB. Afirma, Russia 6742, gate 06, get ready for push and start. Clear pushback and stop, come for taxi, Russia 6142. Clear push and start and cut back when ready for taxi, 6742. Presente, nível autorizado foi 320, ah, quais são, solicita no meu final 320, coroa de bridge, por gentileza, na 305. Certo, inicialmente vou Ileda, aguarde autorização final 320. Certo, então inicialmente mando Ileda, aguardando coordenação para o nível 320, coroa de bridge, grato, na 305. Onde intercepta Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu 3. Aciona 5512 no transponder, 119 decimal 8 a frequência do controle. 140 para Campina, pé olha da presença para Zulu 10, 30, Zulu 36, BHZ, 512, 598, 1508, Zulu 4, 0. Protegimento correto, chame com totalmente pronto. Problema completamente pronto. Na sala 39, direita, solo 121, decimal 9. 219, agora 648. Solo bom, tá de gol no 648, bro. 648, prossegue Alfa, me chamando antes da Juliette. Alfa, chamarei antes da Juliette, 648. Alpha Mike Charlie 997. Go ahead, sir. Yes, sir, ma'am. On our flight plan, we have the Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha departure, and then it's via the upper Zulu 21. Would that be available for us? Could you please repeat, sir? Our flight landed via Elefa, 1 Alpha Departure, and then it's Upper Zulu 21 Airways. Is that available for us? No, sir, that's not available, sir. For Sierra Charlie Echo Lima, the flight plan that we have here, first is Upper Zulu 10 until bright position, then Upper Zulu 16. The departure we got from the departure control is dial to Lida, then after the Lida, direct to bright. 1251, alterna 13325. 1251, 3325, obrigado. That's almost correct, sir. After bright, you're going to intercept Upper Zulu 16, negative Upper Zulu 10, okay? Okay, Upper Zulu 16, negative. PNH está 1011. Mantemos escuta aguarda para cópia. Parte que se encontra pista que decola. Voo no 648, está próximo. Sente, vai aguardar a posição por gentileza. Vou está autorizado até o través do gate. Não, desconsidera. Mantenha a posição e aguarda. Eu tenho que solicitar um tratorista para que o senhor seja feito o táxi reboque até o pátio 8, ok? Devido às obras que a gente está tendo no pátio. Então mantenha a posição e aguarda, por favor. É positivo, só confirma qual que é a posição prevista? É 8. Portão 8, é isso? Afirma. E aí vai cortar aqui e ser rebocado? Não, no 612. Assim que o tráfego da Uxanera iniciar o táxi, eu libero o senhor até o 612, no 612 o senhor corta e aí vai. Aí segue o follow-me, na verdade. Positivo. Meu Mike Serra Golf Prop Cobra. Está autorizado para Serra November Select Uniforme 080 nível, se decola da 17, vai cumprir o perfil da saída Arbor e após Arbor direto. Aciona 5467 no transponder 119.8 frequência do controle. Desça para o nível 050. Estacionamento táxi 118.95, pessoas a bordo, por gentileza. Chame 6395, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, é 305. Taxi vai Indian Alpha, hold point 118.95, altimeter 1010. 200 and India to hold short runway 10. Whatever they are in Cal 1895, 6142. O 648 vai ingressar via Juliette, manter através do 612 aguardando o follow. Juliette, após o Oxané, manter através do 612, 648. Bola 648, fica atento ao follow, ok? 48. Gente, no 648. Prossiga para o controle. TF rumbo 19, mantenha nível 110. Chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Descent takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 17 knots. Lee, line up, you're going to take off to runway 106 at 42. Posicionamento a critério, me chama quando pronto pro push, passarela. Manda pro push, 2-2-3-2. Follow, sou 1649. Prossiga. A posição 8 para Copilhão, 1649. Qual foi o seu horário de decolagem? Ah, tá um pouquinho antes, a senhora ainda poderia confirmar apenas a saída prevista? Confirme o nível, por gentileza. 2-2-0. Prepara Gael Leda direto Ilhéus. Assim que eu receber o seu plano, recebo aproximadamente 20 minutos antes do horário previsto, eu pago a cópia. Obrigado. Contact now Salvador approach control frequency 119.8. Salvador departure control 188, you call Ocean 6742, bye. Salvador departure control, good afternoon Ocean 6742. And book a departure German transition and climb 350. Standard Ocean 6142, ready contact, club level 350, Poca Departure. Climb to 350, Poca Departure. Ocean 6142. Tango November Charlie Bravo, da presente frequência livre para a coordenação dos tráfegos locais, tem um bom posto. Boa tarde, Juliette de Papá. Identifique chegada a mar e desça para o nível 050. Boa tarde, Juliette de Papá. Azul 4112, está livre a final do procedimento. Desça para 2000, ajuste no 090. Informe no localizador. Salvador, Ocean 642 request. Go ahead. Could you coordinate with the Haiti Center and the two Ocean 642 fly directed to Romeo Fox 018? Stand by, Ocean 6142. Standing by. Hopefully, it's an Ocean Tech. Ocean 6142, maintain departure, contact now receive center, frequency 126.85, if unable 125.45. 1635, unable 125.45. Salvador, 4462, boa tarde, para descida. Boa tarde, Azul 4462, identifique chegada mar e desça para o nível 050. Agente, 050, 4462. Visita Kilo Delta, prossiga para controle. Esse Vitor Kilo Delta, acione identificação. Troque seu código transponder para 0250. Mantenha 095 condições visuais, o ajuste 1010. Vou ir na proa de Paripe. Passaria do 2262. Autorizado, puxa, chama táxi. 2262. Champagne Grande. 2500 pés, o ajuste 1090, autorizado a final do procedimento. 2500, autorizado o procedimento, o papá. Para 1.500 pés de Tokilo Delta na proa de Paripe. Passo 1.12, está passando Duna, completa o final do procedimento e chame a torre 1.18, decimal 95. Quebec, Cairo Lourenço, mil pés, autorizado, cópia. Cairo Lourenço, mil pés, decola Dona 7 no Axé, após decolagem direita, 0161 no transponder, 119.8 controle. Corredores, como em Paripe, Quilo Romeu. .18.95 para acionamento do táxi, Putamai, Quebec. .649, pronto, cópia? Pronto. Bom, no 649, estou autorizado para Ilhéus 240 ao nível da cola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Brick, onde, perdão, da El Leda Ilhéus, direto Ilhéus. Após decolagem em curva direita, 5527 ao transponder e 119.8 controle. E são 240 Ilhéus. 0, curva direita, da El Leda Ilhéus. 5527-198, voo no 649. Cotejamento correto, me chama quando pronto. Chamará pronto, voo no 649. Para a pista de estacionamento do Nós, azul 41065. 4065. Vai coordenar com a equipe de solo, junto ao infraero, travessuramento autorizado até o través do meia dúzia. Quando lá no através do meia dúzia está autorizado o acionamento, me chama quando pronto para o táxi. Gente, coordenará, vai acionar para a posição 4065. Santiago, 73, turbulência do Embraer. Área para decolagem da 17, vento 0, 90 graus, 95 metros. Direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita, 2, 1, 9, azul, 4, 1, 1, 2. Sol Salvador, boa tarde, azul, 4, 1, 2, Lisboa, Pinto, na pista. 4, 1, 2, muito boa tarde. Vai prosseguir via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, ok? Alfa, mantém posição antes da Juliette, azul, 4, 1, 2. Na torre, grato, papá. Azul 4462, forme no localizador, está livre a descida para 2000 pés. Eu vou fazer a localizador aqui, papá. Torre Nacional, baixado, gravado, estabilizado, papá, papá, Juliette, dia, papá, boa tarde. Boa tarde, Juliette, no papel avistado, livre pouso, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 5 mais. Livre pouso, papai. Tiago, contato radar, decolagem, saída árvore, suporte a restrição para o nível 080. Fora de restrição, mantém a restrição. Sem restrição. 7. Autorizado 080, sem restrição, SPC da árvore para o Mike Serra Golf. Em frente, em ideal, pelo ponto de espera, 118.95, altimetro marca 1010, tenha bom voo, passareta. Solo Salvador, pode confirmar o porto 4122 azul? É o 09. 09, muito obrigado.